Azul 6919 autorizado a decolar, dá 0, vento 130 graus, 09 nós. Pousada, meu nome, Pousada, aqui estamos agora, Azul 6919. Copa Delta, autorizado táxi, chame na papá. Quatro, sua identificação, via Mari, desce para 2003, ajuste 1093. Via Mari, 2003, 1093, 3294. Tono 66, desce para 2000, via Mari, número 2, autorizado ILS. 2000, via Mari, ao número 2, aproximação, eu chamo o capitão, 1166. Tempo Tango Índio. 355, poderia confirmar se você está na DLA? É, o seu plano se encontra vencido no meu sistema. Eu já fiz a controle para o seu plano. Gente, 6355 já cheia do LA para 19h40, estou apenas confirmando com o centro do transponder. Ah, ok, muito obrigado. Contato Rotel Sugol 320 via Del. Fazer o barato 320, 699. Alfa Delta alinhado pronto. Aqui eu sei, Alfa Delta. Aguarde só um instantinho alinhado. Tem uma aeronave da Azul. Essa que está na saída da El também. Aguarde a autorização do controle. Siga 2591, não? Tem nova autorização para vitória? Olha no meu sistema, instante, por gentileza. Positivo, pronto, cobre, tá? Tem. Vamos lá, já. Fecha. No plano cópia. Prossiga. Autorizado Vitória, nível 180, decola 10, curva direita, saída coral via Golf 677. Controle Salvador opera 1208, aciona 5013 no transponder. Autorizado Salvador via Golf 677, nível 180, decola da 10, curva direita, coral, transponder 5013, controle 1208, com azul 2591. 2591, no cotejamento correto, tinha um pronto pushback. Trabalha pronto pushback, o 2591. Corre 198 do sinal 95. 1895, graças. A aeronave já deu aviso, pode levar dilatório. Obrigado. A aeronave não, obrigado. Salvador, é o Condor 22. Polo 22, ajuste padrão, aguarde autorização de pouso. É, o padrão aguarda autorização de pouso, pode confirmar o vento? Vento é 100 graus, 07 nós. Graça. Papa Romeu, Serra Alfa Delta, decolagem autorizada, da 17, vento 100 graus, 08 nós. Cursinho.cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pistão 0, curva à direita, saída da EL, Leda Motiva, via Upwards 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5032 no transponder. Salvador, azul, 2591, tá pronto para o push back amarelo. Chame o controle, 120 desce 1 a 8. 208, boa. Padrão. Então, o minha trilha foi autorizada para Guarulhos, nível 320, decolada 10, anda é o Leda Motiva. E eu fiz o Luno, vieram, é Taubaté. 5032, o transponder, o controle de nível 120, desce 1 a 8. É 3x5, protegimento correto, pronto, pushback, funcionamento. Salvador, Papa Romeu, Sierra, Alfa Delta. Alfa Delta, contato radar na decolagem, suba nível 280 via Dael. 280 via Dael. Utilizado, 1-1-66. 1-1-66, chama a torre 1-1-8-9-5 em redução para aproximação. Redução da aproximação. Obrigado, boa tarde. 3894, voo Iduna, desça 2000, autorizado em ambiente, reporte estabilizado. Direto do Duna, reporte estabilizado, 3894. Linha 909, voo Motiva da presente. Motiva, solicita nível 430 como final. Fox 590, clear to Brasilia, flight level 30, runway 10, right turn at departure, aboard departure, left transition via Zulu 17. Approach control frequency 120.8, clock 5452. Vai na próxima, taxi via Alfa, chama na Delta para cruzamento com o departure, transition, Alepa. Departure control fixo 120.80, esse com a code 5452, Brasília, na base 2590. Boa tarde, Gol 966. Autorizado pouso, 1-0. O vento 1-1-0 graus, 08 nós. Pouso autorizado, pista 1-0. Gol 1-1-66. Comandou Azul 2591, tá pronto o táxi com 45 agora, toma a medida de 4 horas e meia, perna Porto Seguro. Bronco a 3 via DEF, deve para 2003, ajuste no 0 no 3. Pois é. 9-9, chama o centro Recife, frequência 1-2-5-1. 1-2-5-1-0-9. Alfa Delta, autorizado nível 430, chama o centro Recife em 1-2-5-1. 251, autorizado 430 graus, o céu, Alfa Delta. Delta, pista, parte de superioridade, autorizado, Condor 28. 1-1-66, no solo, 1-9, chame o solo, 2-1, decimal 1. 2-1-9, Brau, 1-1-9. Salvador, boa tarde, o Azul 2591, próximo à ponte espera da 1-0. Tarde, Azul 2591, mantenha o ponto espera da 1-0. Positivo, mantendo o ponto espera da 1-0, 2591. Prossegue Alfa Juliette, posição 03, 71. Alfa Juliette para o 03, vamos lá. 2591, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Ali mantendo a 0, 2, 5, 9. Gente, frequência livre, com o 2-2. Ah. 2591, decolagem autorizada, da 1-0, vento 1-0-0 graus, 0-9 mais. Autorizada, decolagem 0, Azul 2591. 1869, poderia confirmar o nível solicitado? 360. Centro autorizado Brasília, nível 360, decolando 0, curva direita, saída Amorelefa, via Piso 17. Controle Salvador, altera 1208, aciona 5027 no transponder. Boa noite, 69, autorizado Brasília, 360, decolando 10, curva direita, árvore, transição Elefa, via Piso 17. Controle 1208, aciona 5027, boa noite, 69. Protegimento correto, pronto, pushback, acionamento. Tá bom. Luta será bem, Deus, Brasil. Eu posso chupar, né, Deus? Já. Ano 00 graus, 08 nós. Protegedor do Fosco, cancelo 1-0, tá 3-8 nós 4. Azul 259, ano, decolado aos 2-1. Chame o controle, 120, decimal 8. Controle 208, Azul 2591, tenha um bom dia. Boa. Controle Salvador, bom dia, Azul 2591, 1200 para Coral, completamente visual. 2591, contato radar, suba via Coral para nível 180. Subindo a via, então, para 180, Azul 2591. 201, no instrutorizado Galeão, com nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Via Upa November 857, moço. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5026 no transponder. 394, está autorizado. Alfa, reporte a Juliette. Alfa, está Juliette. Juliette, Lima Tango, Brasília. Request 590 for visitors until the taxi hotel. Come to crossing runway 1028. Roger, please taxi to hotel, money point, cross runway 10, Hotel 11895, until to correct 49 and go to the board. Roger, 49 and board. Alô, 6355 da Ocean, push back dessa manhã. 355 abaixo, se tiver estacionamento. Guardando. 4206, prepara Pulca Caju, aguardando cópia. Pulca Caju, 4206, graças. Copiado, por gentileza informa o mesmo que está no espaço aéreo Golf, na próxima reportando o setor, para ele chamar quando mais próximo de fila para o circuito de tráfego. Tá bom, obrigado. Bom. Galo táxi via Pátio 1, taxiway Índia, ponte para a pista no zero, chame Torre Salvador, 1895, existe no 013. Táxi Pátio 1, Índia, no ponte para 215, bom, 1899. Então 3894, observa o táxi do banho da Lua, após ingresso de Lies, portão 07. Após o voo de Lies, para 07, 3 e 6355, após a passagem do banho da Lua, retaguarda, está autorizado. Se tiver questionamento, vamos para o táxi. Após o Boeing e a Nanda Guarda, autorizado, chamar para o táxi, 6355. O 4206, pronto, cópia. Câmbio, eu preciso, 4206. Autorizado Recife, nível 350, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Upezulu no 7. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5036 no transponder. Azul 4206, autorizado Recife 350, decola 10 com curva esquerda, Puxa Azul 208 o controle, 5036 é o transponder. Azul 4206. 4206, cruzamento da corrida de São Paulo, pushback, funcionamento. Obrigado. Ok, Brazilian Force 2590, across the runway, and on Delta. On Delta, contact ground 121, that's small one. Supply now, runway 10, and on Delta, we'll call ground again, 121, that's small 10. Bom, Bravo Oscar, na Pio de Tuna, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. Para 4.000 ou no 0 no 3, vamos ver o Bravo Oscar. Norris, com a ponte para dar 1-0. E Delta. Olá, hello, come to the 076, traffic number 213, descending number 160 on the bottom line. Quando 076, Scott Identico, descendo level 050, Golf Level, Chinit 1013. Quando 076, Walk Identico, and descendo level 050 on 101. Nível da colagem, então no 0, vento 120 graus, 08 nós. Nível da colagem, então 0, bom, 8 na 9. Forma. Correção Hotel Uniforme Charlie, essa identificação autorizado via Golf, esse mantém ao nível 100 inicialmente. 100 inicialmente via Golf, essa mantém. O Uniforme Charlie está ciente que segue 767, 13 milhas à frente. Pode curvar a esquerda, reporte estabilizado. Curva esquerda, reporte estabilizado, meu 4. Mantém position, 2590. Mantém, 2590. 290, autorizado ali. Chama Turi, 1-8-9-5. 1-8-9-5, obrigado, boa tarde. Boa. Controle Salvador, voo 1-8-9, boa tarde. 1-8-9, contato Roberto, suba via Argo para o nível 360, após cruzar 050, voo direto Elefa. 360 após 050 Elefa, voo 1-8-9. Retiro Índia, reduza para 2509, via mar e desce para 050. Solo 63, 552 Janeta, ponto para o taxi, com 104 pessoas a bordo, nossa autonomia é 0440, alternando Galeão. 55, autorizado o táxi da Índia, ponto para 10, chame torre 11895, ajuste no 013. Ok, via Índia, ponto para a 10, chama a torre em 1895, chame a 3554. Brasília Force 2590, clear to taxi. Juliet, Índia, hold the point 1110, contact the tower 118, small 95, current 81013. Watch 590, put your taxi to that India, holy point 1895, follow the Aviato Brazilian Force 2590. 143, autorizado pouso? É 143 da Chanel, autorizado pouso. 110, vento é 1100 graus, 079. Vira o pouso, 143, um gato. Esse intercepto em turno. Vento, irmão, protagonista. Liga 355, 140, 104. Mantém o ponto de espera. O Chanel 6355. Mantém o ponto de espera, 6355. Na 6355, ali é Mateu no zero. Aí Mateu no zero, 6355. No solo 35, chame o solo 219. 219, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, Chanel, 143, boa tarde. 143, autorizado táxi, Alfa e Juliette, posição 06, parte 1. Alfa e Juliette, 06, obrigado. Atente à chuva no setor de decolagem. É urgente a programação de decolar da 106355. Brasília 42590, maintain position, traffic on the final. Maintain position, final. Falcão 222, boa tarde, aguarde um instante, qual por gentileza? Brasília 76, we have conditions, fly heading do not to intercept the localize. Under 076, heading 200, intercept the localize, confirm. Fly heading do not position. Direct do not position, under 076. Please send 2000 to an 81013. You get altitude 2000 to an 81013, direct do not, under 076. 2869, chame o centro Recife 260. Recife 260, bono 869. Sim. Índia, reduza para 2109. Direita, saída da árvore Elefa, via Upper 17, Formosa, e após prossegue direto. Conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, aciona 5047 no transponder. Mantenha 050. Bom, senhora, Salvador, boa tarde, é o 3290 da TAM, nós no IMS, pista 10. Boa tarde, TAM 3290, ajuste padrão, autorizado pouso na 10, vento 120 graus 099, e está chovendo a partir da segunda metade da 10. Observado, TAM 3290, pouso autorizado. 1895, ajuste na 013, com 222, bom voo. Paulo Salvador, 172-06-08, que está em funcionamento. 4206 autorizado, se aprontasse. Vídeo está em funcionamento, 4206. Ground 2271283, request flight level 130, Aracaju. Mantenha presente pro limite radial 280 de Salvador. Ajuste 1-0-3, continue na final 1-0, aguarde autorização de pouso. Austin. 13290, eu solo 40, direito 21 da cima 1, solo. 21, muito obrigado. Boa. Zero, clear, take off, runway 10, wind 130 degrees, 1-3 knots. Just take off, runway 10, Brazilian Force 2590. Aguarde autorização de pouso, temos um Embraer 190, iniciando a decolagem agora da 1-0. Solicita virada para 20-17. Estaciono modificado agora aos 4-1, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda e chame na final da 1-7. Abandonando e chamará na final da 1-7, no meu gravado. Zero 75, clear left and approach, penalty vai 013. Zero 76, clear your left approach, connect 1013. Rato 206, autorizado táxi via parte 1, táxi Índia, ponte 010, altímetro em Salvador, 11895, ajuste altímetro no 013. 03, parte 1, Índia, 2894206. Então, 3290, observa o caso do Embraer da Azul após ingresso de GF, posição 09. GF 09 após o ingresso da 3290. Azul 2712, flight copy. Flight copy 2712. Switch to Aracaju, flight level 130, runway 10, left turn after departure, condo departure, via Golf 677. Approach control frequency 120.8, Falk 0274. Flight level 130 to Aracaju, runway is 10, turn left after condo departure via Golf 677, 1208, 0274, 2712. 2712, come to push and start. You come. Automador, É 201, observa o Embraer da Azul passando na retaguarda, pode ser autorizado. Se estiver extremamente, mano, pronto, tá. Agora a zona da guarda ali, chama ataque na beleza. 2,300 feet on Arbor, the departure. Ajuda 591, chame Léos, 1201. Brasil Apostles 590, radar contact on level 380, after crossing 4,000 feet, fly heading the left position. Climb at level 380 after 4,000 direct level to 590. Chamando a 355, chame Recife 251. 2595, 355, 1251. 076. Brasil 76, complete final approach, confirm 11895. AB 95, goodbye. On 076, fully established the island. 095, Sierra 15917. Modifico a presença? Afirmativo, Sierra 15. 7 knots. Still land runway 10076. 3-0 Guarulhos, nível 320, decola pistão 0, curva direita, saída da El, Leda Motiva, via Upper Luna 0, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5051 no transponder. 3-0 para Guarulhos, decola da 1-0, curva direita, El, Leda Motiva, Upper Luna 0, Taubaté, 1208 com controle, 5051 no transponder, tá? 3297. Então, 3897, desculpe, já está conhece, um plano pushback de ferramenta. Chamará, tá? Uniform Chad, reduza para 1809, nesta proa, está autorizado ter sido para o localizador. Vai reduzir para 200, nesta proa está autorizado o localizador. Quatro 206, pronto no ponto de terra, bom dia, tá? Boa, Azul 4206, mantenha inicialmente o ponto de espera. Você está visual com 767 na curta final? Afirmo 4206. Após a passagem do mesmo, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Uniforme Charlie, pode interceptar a curva esquerda, 140. Esquerda 140, tá no Uniforme Charlie. Onda 076, on the ground at 47, locate the runway at right side and contact the ground, 121 decimal 1. And locating runway 2 on the right, 121 decimal 1, corona 076, no? Yes. Autorizado o táxi, via Pátio 1, no táxi em dia. Ponto espera 1-0, chame Torre Salvador, 1-1-8-9-5, existe altímetro no 0, no 3. Índia, Salvador, 2-0, 2-0, obrigado, minha 2-0. Onda, Alcone, CO 76, Liquid 1, Rio Ego. Onda 076, propulso de táxi para Alpha, Juliet, Gate 11, Manebro. Alpha, Juliet, and Gate 11, Conda, CO 76. 1260. Pode chamar a torre, o certo, Índia? Com... 1260, 2590. Certo, Índia, torre 1895. No Índia, base da 17. Ok, Charlie Serra, Kilo Índia. Informo chuva leve na final da 1-7. Já visto o campo? Afirmo, Serra, Kilo Índia. Ok, agora sim, tráfego avistado, livre pouso na 1-7. O vento é 090 graus, 05 nós. Informo pista molhada. Ciente, pista molhada, Serra, Kilo Índia. Livre pouso 1-7. Correu, papapá, papel uniforme Charlie. Papapá, papel e uniforme Charlie. Prossiga. Tá sereno, mantendo 2000 pés. Vem em cima ainda, travado. Ok, continue na final da 1-0 e aguarde autorização de pouso. Ajuste a 1-0, 1-3. Informe o pista 1-0, molhada. Certo, papel uniforme Charlie. O 4206, decolado aos 49, chame o controle, 120, decimal 8. Estou em Salvador, é o Condor 22 para acionamento. Livre acionamento, Condor 22, e chame para o TAC. Controle 1208, azul 4206, boa tarde. Foi Salvador, muito boa tarde, né, 601. Batenha, ponto espera, chame a 6201. Serra Kilo Índia, no solo ao 50, leave backtrack, vai pro pátio 4. Siga, então, para Barter, livre táxi, Serra Kilo Índia. 4206. Siga! Informe Charlie, autorizado pouso na 1-0, vento é 1-0 graus, 062 nós. É livre pouso, até o informe Charlie. Push back in this time. Push and start, come right to task to 712. Record to 712. Salvador, eu com 222, está na estação de utilidade, relacionado com meu 2006 para o táxi. 222, livre táxi e mantenha o ponto de espera desta interseção. Sente o ponto de espera desta interseção, ponto de espera. Xanã 6201, autorizado a linha aí manter, 1-0. Mantendo 0-2-0. Decorre Charlie no solo 53, chame o som 21 decimal 1. 21. Poderia confirmar o site que irá prosseguir? Foi autorizado o taco via Alfa Juliette, contorno Pátio 1, Lima Mai, Quebec. Na Quebec, reporte para cruzamento, pista 1735. Alfa Juliette, Pátio, Lima, depois vou chamar para perguntar o resto. Ana 6201, livre, olha a colagem da 10, o vento 1110 graus, 05 nós. Autorizado, ingressar na 10, reposte a linha de prova da decolagem. Decolado ao 55, chame o controle, 120, decimal 8. 08, boa, 2, 08. Onde o aprovado do TAPS, Enem, contacto India, Luna Point, number 10, contact the tower, 48, small 95, QNH 1013. Clear, flash, fire main airplane, holding point tower 1895, 10122, 712. Eu pego a camisa de aliança, ajuste na 0 na 3. Azul 4206, chame Recife 2685. 2685, 4206, boa tarde. Valeu 22, ao alinhar tem livre decolagem da 10, vento 1100 graus, 04 nós. Alinhar tem decolagem, roda. Uniforme Charlie, está autorizado o cruzamento. Pista 1, 735, estacionário, está frequência livre. Autorizado, são para um táxi. Azul 2712, cleared line up and wait, runway 10. Line up and wait, 2712. Cooler? Cooler. Dois decolado ao 59, chame o controle. 120 decimal 8. 120 decimal 8, grato. Voe direto rotatória e informe visual com a mesma. Controle Salvador, é o Condor 22, decolado na sua escuta. Condor 22, contato reverso, da via Arbor para 360, após cruzar 4000, voa e eleva. Arbor para 360, cruzar 4000, voa para eleva. Azul 2712, clear for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 04 knots. Okay, after takeoff, Azul 2712. Azul 2712, airborne at 01, contact departure 120 decimal 8. Contact 1208, 2712. Apenas confirmando 134 a bordo. 234. Gente, autorizado o táxi Apache 1, táxi a Índia, ponto espera 10, torre 11895, adiciona 013. Um bom voo. Fly heading Condor 2712. Chame 6201, chame o centro Recife, frequência 1251. Minha primária, por favor, senhor. 1251. Bom, Recife 251, obrigado, bom trabalho. Azul 045, chame Recife, 1, chame a torre, 1895. 1951. Condor 22, chame o centro Recife, frequência 260. Recife 260, Condor. 12, Salvador. Boa tarde, eu vou no 645, passando de Serra avistando. No 645, autorizado o pouso na 0-01, 30 graus, 05 nós. E a pista no zero está molhada devido a uma chuva recente. É, obrigado. Tem 3897, o tráfego é um Boeing da Gol, a Drive o mesmo, está autorizado a alinhar e manter 1-0. Vamos embora final, a gente vai.